Atmosfera da 10 para. Nós ali mantém 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, vou no meio da 9. Copia. Copia da 3830. Autorizado Recife, via Berdulo 17, conforme rota do plano, nível 330. Decola da 10 com curva à esquerda, no perfil de saída Buca, Jamo, Caju, aciona 5432, controle 1, 19.35. Na 330, autorizado Recife, nível 330, Berdulo 17, decola da 10 com curva à esquerda, saída Buca, Jamo, Caju. Transponder 432 e controle 1933. Correto, são 3830, reporta pronto, portão 9. Portará. Separado. 1759 ao controle, bom dia, contato radar, siga como autorizado. Precisa é o 1759. Azul 2704, direto, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, Azul 2704. O 2704 vai ter que se manter essa proa aqui por mais 10 milhas, quando sair curva esquerda. Positivo, continue desviando. Decolagem autorizada, vento variável 3-9. Decolagem 1-0, agora no 759, terminal de desvio, está autorizado o mote. Após desvio, mote, muito obrigado. Fala Salvador, está 3230, inspecionamento, está no 9. Autorizado, está 3830, chama táxi. Chama táxi, 3230. Azul 2704. Chame Recife 1685. Recife 2085, bom domingo. Poderia apurar direto da AEL, devido à informação à frente? Autorizado. Apurou da AEL, vou no 649. Controle Salvador, hotel de Lerciar, 2-0, beleza. Tinha de frequência livre, helicóptero hotel de Lerciar. Livre, hotel de Lerciar. Ono 759, chame Recife, 125 Ono. 125 Ono, obrigado. O gol 1649 solicita ainda mais à esquerda, praticamente a proa de Leda. Autorizado. Autorizado à esquerda, gol 1649, obrigado. Gol no 649. Prossiga. Quando você terminar o desvio, você pode voar direto para Porto Seguro, tá bom? Ok, muito obrigado. Salvador, bom dia. Azul 4039, frente da Lima, autorização Campinas 340. Lima confere, Azul 4039, autorizado Campinas, via Pesulono 0, por base Pesulono 6, conforme rota. Nível 340. Decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda Motte, vai à saída. Aciona 5436, controle 1-19, decimal 35. Autorizado Campinas, 340. Decola da 1-0, no perfil Dael, Leda Motte, via Pesulono 0, por base Pesulono 6, conforme. 436 o transponder, 1935 controle, Azul 4039, está na ponte 1. Correto, 4039, reporta pronto para o estacionamento. Será 39. Otan 3830 para o táxi, com 32 a bordo, 330 a Fortaleza. 132 a bordo? Afirmativo. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, bate 1 Índia, no ponto de espera torre 1-1895, ajuste no 0, no 1-6. 0-6, atualizado o táxi, bate 1 Índia, 2-1-9-5. Polo 649, chame Recife, 125 Ono. Recife 125 Ono, bom dia, boa noite, 649. Salvador, bom dia, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304, 3304 é o controle, bom dia. Acione identificação. Ajuste agora 1016 e desça para 8000 na chegada, bom? Tá bom. Salvador, 3682, puxe, tem cancelamento, ativo 3, posição 2 Lima. Comandante com a equipe de solo, chama para o táxi, tá? 3682. Autorizando, coordenação, repara o táxi, tá? 3682. Bom dia, 3230, linha de cola, das variáveis 2 anos. Autorizado a alinhar e decolar, portanto, 3230. Meu que no Serra Lima, chame Recife agora, 1288, boa viagem. Obrigado, 1288. Autorizo. Dan 3304, passou Lagoinhas, desça sem restrições até 4000. Dan 3230. Salvador, bom dia, Dan 3230. Dan 3830, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Ok, solicita por gentileza pro 080 para evitar a formação. Positivo, livre. Autorizado. Dan 3682, táxi PLB 142, 2 horas e 50, alterna a vitória. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, parte 3, parte 1, Ninja, no ponto de espera da 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0, no meio. No 0, no meio, parte 3, parte 1, Ninja, ponto de espera 2-1-1-8, 9-5, tá, 3, meio, 2. Sou 3830, vou direto para o meu foco 018. Autorizando o meu foco 018, tá? 3830, obrigado. E Salvador, bom dia, tá 3082, ponto espera da 1-0, pronto. Dan 3682, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, sistema 0, vento 200 graus, 59. Autorizado a alinhar e decolar no 0, Dan 3682. Paulo Salvador, bom dia. Mike Sney Hotel. Mike X-Ray Hotel. Mike X-Ray Hotel está aqui na remota Pátio 1, posição 13. Solicito autorização para evocar aeronave para o Pátio 1, posição 10. Autorizado, reporta ao término. Autorizado, reporta ao término, grato. Link 03, prossiga. Só um instante. 75 a bordo, só um instante. Comandador, bom dia, azul 4039, inspecionamento na fonte 1. Autorizado 4039, reporta táxi. Reportará. 3082, decolado ao 08, controle 119, decimal 35, bom voo. 119935, bom dia, tá 3682. É, 82. Tan 3304, continue descendo até 2000, bem. 2000, Tan 3682, deixa o controle, meu cordial prazer falar. Contato com a data dele. O 302 não entendeu as instruções, patrão. Ah, positivo. Eu o cumprimentei pelo belo dia de domingo e informei que o senhor está em contato radar. E, por sinal, foi um prazer falar. Opa, obrigado. Prazer é nosso também trabalhar esse belo domingo. Saí da Eulenda Bidev. Tipo 03, confirmou o tempo estimado de cheque de motor? Sim. Olimpo 03, chama pronto táxi. Tá? 3304, está autorizado a aproximação em LE. Agora para a entrada de 3684. São 3682, pode voar direto Bidev. Gente, direto Bidev, está 3682. Tan 3830, chame Recife. Frequência 12685, câmbio. 12685, Tan 3230, bom dia. Tan 3682, solicita de esquerda para o 90, devido informações na Pro de BDF. Positivo, está autorizado o desvio e ao terminá-lo, retorne ao rumo de Bidev. Autorizado após retorno a Bidev, Tan 3682. 72, pronto, cópia. Cópia. Autorizado Recife, nível 390, decola da 10 com curva à esquerda no perfil de saída Uca Jamo Caju após DCT. Aciona 5445, controle 119, decimal 35. Decolagem da 10 com curva esquerda, nível 390 autorizado. 390, curva esquerda. Correto no 372, confirmo o gate. Chama pronto, puxa. Para o táxi azul 4039, 4 horas e 40, 85, a bordo, Oceano Ribeirão Preto. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita de Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste no 06, bom voo. Autorizado, Índia, ponto de espera 1895, no 06, azul 4039, bom dia, bom trabalho. Salvador, Azul 4039, ponto 0, da 10, pronto. 4039, mantém o ponto suspeito. Mantém 4039. Reporta táxi, 1372. Então, 3304, tá livre pouso, 1950 graus, 079, checa o tempo. Mais travado, está autorizando 190 para o 3304. Bom dia, no 095, só um instante, cópia, informação Lima. Aguardando, tem que estar Lima, 095. 54039. Salve, Salvador, mais que é que você hotel, o senhor jogou a bola, graças, bom trabalho. Gente, bom dia. Salão 1 na 6, direito no 2109. 3304. Bom dia, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. Até o ponto de espera da 1-0, parte 1 índio, do ponto de espera do 1-1-8, décimo 1-9-5, ajuste no 0, no meio. 3-9, decolagem autorizada, 1-5, 0 graus, 0-6-19. Ok, já passou. Portão 3304, Juliette, portão 7. Portão 7, portão 3304. Bono 095, copia. Sim, senhor, chegando. Autorizado com fins, nível 360. Decola da 10 com curva à direita no perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Intercepta pêndulo 21 conforme rota. Aciona 5453, controle 119.35. Ativa, autorizado com fins 360, pêndulo 21, decola com curva à direita no perfil da Arbor Elefa. 5453, 139, controle 119.35, 1095. Correto, Pêndulo 21, chama pronto para o estacionamento, portão 5. Pêndulo 21, será na aerovia, voo no 095. 372, autorizado a linha decolar, no 50 graus, 059. A linha volta. Olimpo 03, autorizado táxi até hotel, reporta no ponto de espera da hotel, ajuste no 096. Sul 4039, apresentando um pequeno desvio pela esquerda, mais 5 milhas da curva direita aqui. Certo. O 2199 é o controle, meu cordial, acione identificação. Ajuste 1096, desça para 8 mil pés e informe quando tiver condições de curva à direita. Outro 039 está curvando à direita. Poderia voar da presente Leda? Autorizado. Obrigado. Decolou 22, chama o controle, 19.35. 19.35, gol no silenciador, vamos ver isso. Ok. Prioridade o máximo possível. Salvador, muito bom dia, gol 372 na PUCA. O 1372 é o controle Salvador, está em contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo, o 372. Gente, qual confirma o horário do plano? Só um instante. Helicóptero Hotel Juliette Serra, é o controle Salvador. Acione 01135, operação visual, ajuste 1016, direto para o farol de Tapuã. No cruzamento no 028, reporta na Delta. Primo Mike Romeo Alfa, só um minutinho, cópia. Prossiga Alfa até a Golf Olimpo 03, ajuste no 0 no meia, temperatura 28. E continue efetuando os desvios necessários. Mas quando tiver condições, estou autorizado o voador, né? Azul 4, chame Recife, 125. 251-4039, até daqui a pouco. Autorizado, dona 095, chama pronto táxi. Mike Romeo, confirma a radial ideal de saída. Sente. Liga Olimpo 03. Uno 70 graus, 7 nós. O ativo atualizado agora, a informação mais. Romeo Alfa, pronto, cópia. Autorizado o grupo de Zulu Maragogipe, 500 pés, decolagem da ONU 7 em coordenação com a torre. Aciona 0167, controle 119-35. Do 3732, fechou o controle Salvador. Desça para 6.000 pés, com ajuste 1016. Informe quando tiver condições de voar direto Duna para interceptar o localizador e completar a aproximação ILS. Enquanto isso, eu vou deixando desvio a seu critério. Voo 13-72. Voe direto Aracaju e chame Recife, 12685. Aracaju direto, 2085. Tá ligado, amigo? Bom domingo. 373. Boa. Controle o helicóptero Papa Romeo, até o aeroporto de Itapá. Positivo. Desça para 500 BR, chame a torre 11895, com prazer, até a próxima. Valeu, foi nosso. Muito obrigado, até a próxima, bom trabalho. Oi, Salvador, é o helicóptero Papa Romeu, até o Jorge Gá. Capota, vertical de Itapuã. Capota, vertical de Itapuã. Algum tráfego para pouso agora na 1-0? Negativo, hotel Juliette Serra. Este é autorizado, solicitando para a final da 2-2, é da 3-4. Autorizado, hotel Juliette Serra, porta final da 1-7. É a possibilidade de final da 3-4. Uma intenção, o hotel Juliette Serra? Pousar direto na 3-4. 3-5, seria isso? Desculpe, 3-5. 5, 2 horas e 50. Está o Fernando Galeão, é nosso CPAB 162. Sendo 632, eu controle Salvador. Desça para 7.000, ajuste no 016. 7.000, informa que nós estamos fazendo um pequeno desvio à direita de Mário 6302. Positivo, está autorizado o desvio? Informe quando tiver condições de voador, né? Então, Mike Yankee Juliette. Confirmando Mike Yankee Juliette. Positivo. Bom dia, transmissão de remota aqui da remota 14 até a ponte número 6, Mike Yankee. Autorizado, reporta ao término Mike Yankee Juliette. Reporta ao término. 1-1-9-2-1-3-5, bom voo. Dois um nove nove, desça para 2.000. Dois mesmo. Informe quando estiver recebendo o localizador, 2199. Beleza. Regina 095, além da cola, 130°059. Já galera, e cola com 0095. O Papa Romeu até o Juliette Serra, girando no final da 3-5, comprei embaixar a trava. Revisado, livre pouso, cabeceira 3-5, vento 1, 20°, 059. Reporta no solo controlado. Reportar no solo controlado. Uniforme Charlie, copia? Autorizado, lençóis 1.000 pés, decola da 1-7 com curva à esquerda via corredor forte, conforme rota do plano. Aciona 5452, controle 1-19-35. Transponder 5452, então segue via corredor Axé, Lima, uniforme Charlie. Confirma o POV novamente, por gentileza. 02 avanço, chama a torre para acionamento táxi, decolagem, ajuste no 016, Lima, uniforme Charlie. Poderia, da 3732, está aprovando tudo. Ah, ok. Só sobre o ar, desça para 3.000. Para 3.000. 4, autorizado, táxi até o 4.4. Libere a próxima esquerda ao estacionar a frequência livre. Alfa. Controle, 0165. Gentileza, aos 3419-1935. 0135, bom dia. Ô, 0195, passa 2, jeito. Ô, 0195 é o controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Relativo, segue na perfil da água, 2065. Reporta no ponto de espera da Delta para o cruzamento. Estabilizou 219 graus. O Gol 2199 está agora 4 milhas para passagem sobre o marcador. Reduza, cheque o trem, chame a torre 11895, completando a aproximação em ILS. Abraço, boa semana. Torre Gol 2199, boa tarde. Bom dia, hein? Bom dia, Gol 2199, continua a aproximação. Aguardando a autorização de pouco. Sim. TAM 3732, está passando agora 6000, desça para 2000 pés, 17 milhas para a duna, autorizado aproximação ILS. 3732, passando o curso para 2000, autorizado ILS. Cheque o trem, autorizado pouso no 20 graus, 079. Sim, pouso. Controle 63, 12, retornando à rota. O ideal seria para o retorno da presença. Ah, positivo. Nós iríamos sugerir, como fizemos com a aeronave da TAM que está à sua frente. Você pode descer para 2000 pés, já que voa sobre a água, intero ajuste. O 0 no meia, voando duna para aproximação e ali, número 3 para pouso. Maravilha, então está voando duna, descendo para 2.000 com 1.016, só que aqui reduza? Não, não, a velocidade está excelente. comando Vandeta 3179 com a mais autorização Guarulhos. TAM 3179, bom dia, informação mais, só um instante, cópia. Tá pronto, faz conta, aguardando, TAM 3179. Boa 2199, solo 1, libera direito na 2199. Prossiga, Mike, Juliette. Formando aqui o tempo de remoque na ponte número 6. Gente, bom dia. Ah, sim, bom dia também. Boa 2199, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. TAM 3732, na aproximação. Checa o trem, torre 1895. 1895, 3732. Oceano 6312, está agora 12 milhas para a Duna. Autorizado ILS. Autorizado ILS, chamará estável 63, 12. Zona 99, Juliette, portão 9. Uniforme Charlie, livre acionamento, reporte para iniciar o táxi. Olivo 03, livrou a estacionar a frequência livre, bom dia. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10 com curva à direita no perfil de saída da El Leda Motiva. Intercepta peso 10 até Tango Bravo Eco. Aciona 5462, corrija 5463, controle 119, decimal 35. 320 para Guarulhos, a rota conforme decola 10 para curva direita da Eule da Motiva, 70 para Júlio 10, até Tango Bravo Eco, o transponder 5463, motor 1935, TAM 3179. Correto, TAM 3179, reporta pronto para o estacionamento. Confirmando, vai decolar da 1-0? 312, no localizador, em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. Essa senhora vai chamar na torre, 3-4-5, obrigado. até daqui a pouco. Tipo via pista mesmo. Via pista no 735, repórter em L pronto na cabeceira. Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, para 1, 3632. Direita, 219. Direita, 219. Salvador, 312,